essa garota. Distribuição Warner Brothers Televisão. Versão brasileira Herbert Richards. Quatro anos depois. Nicole Finn? Sou eu. Depois de uma análise de sua ficha, a opinião desta junta é que você reagiu positivamente ao processo de reabilitação. E é também nossa opinião que você passou tempo suficiente nesta instituição penal, tendo em vista o crime que cometeu. Condicional concedida. Posso fumar? Pode, é claro. Valeu. Senhorita Finn, os termos da condicional são bem claros. Ao sair daqui, deverá ir direto para a estação rodoviária e ainda para a sua casa na Pensilvânia. Filadélfia. Deverá se comunicar com o responsável pela sua condicional imediatamente e depois, a cada duas semanas. Alguma pergunta? Sim. A senhora tem rímel? Não podemos guardar essa coisa. Não se preocupe, que vou mandar alguém buscar. E aí, tudo em cima? O senhor tem um pacote para... para o senhor Montgomery Bell. Aquele ali. Amigo, eu não sou treinador de animais, sou advogado fiscal. Qual é o problema? Estou tentando lhe dizer. O mensageiro que mandou se recusou a levar. Mas por quê? Não é só um gato? Por que ele não colocou na cesta? Ele não trouxe uma cesta? Senhor Trote, quando o senhor fala gato, acho que não compreende. Não, não. Você que não compreende, amigo. Sabe de quem é esse animal? Montgomery Bell. É o rei dos imóveis. Escuta, despachante. A minha carreira depende dele. Tá bom? Montgomery Bell significa carreira de trote. Eu preciso deste gato aqui. Que barulho é esse? É a minha noiva. Bom dia para todos. Parabéns, senhorita Walker. Parabéns. Parabéns, Wendy. Obrigada. Parabéns, senhorita. Muito obrigada. Não, entendi. Idiota. Espera um segundo. Noé, querida, já termino, tá? Laura, você ligou pro buffet? Não, não. Já providenciei tudo, querida. Eu também liguei, por medida de segurança. Olha, meu primo Reide não pode vir. Em toda a minha lista, são só 94. Agora você liga pro buffet. Querida, eu tiro um da minha lista, tá bom? Hein? Não, tá bom. Desculpe, eu não entendi. Eu disse que esse bichano não pode ficar aqui. Se ninguém vier buscá-lo até a hora da gente fechar, mando ele de volta pro navio. Não, não, não, não, não. Pelo amor de Deus, não, não, não faça isso. Eu vou depois de apanhar a minha roupa às 11h25. Escuta, esse animal é muito valioso para mim. Por isso, fique de olho nele, não deixe ele sair da caixa, tá? Tá bom. Ele sugeriu que a gente o deixasse na caixa. Não se esqueça de ir buscar a roupa às 11h10. Nós nos encontramos às 12h30 para almoçar. Entendi, entendi tudo, querida. E para onde vocês irão na lua de mel? Nós decidimos adiar nossa lua de mel por algum tempo. Papai tem muitos planos para Loudon. Temos muito tempo para nos divertir depois. Papai está chamando, hein? Papai está nos esperando lá em cima. Loudon, quero que saiba que esse acordo prenupcial não foi ideia minha. Eu já sei disso. Dá licença. Você quer alguma coisa? Loudon, este é o Buck. É? Vamos receber tantos presentes que arranjaram para nós o motorista de segurança. Ah. Que ótimo, não é? Como é que você está? Tá tudo bem. Obrigado por ter perguntado. Então ela só ficou presa 4 anos. Eu pensei que cumpriria os 7. Bom comportamento? Entendo. Para onde ela vai? Filadélfia. E o oficial da condicional vai estar esperando por ela. Uhum. Como pode ter certeza de que ela vai tomar o ônibus? Mas quero dizer, então, que o seu pessoal não vai vê-la tomar o ônibus. Uhum. Bem, obrigado por ter ligado, Milton. Eu fico muito agradecido. Minhas recomendações para Lisa, para o Danny e também para Kevin. Recomende-me a sua mulher, Phyllis, e não tem filhos. Papai, qual desses modelos você prefere para o jantar? Querida, é o seu casamento, a decisão é inteiramente sua. Aquele. Eu não disse? Está pronto, Sr. Worthington. Bom trabalho, rapaz. Aí está, filho. Agora assine. Contrato pré-nupcial. Hein? Peraí, mas o que é isso? Que isso? Somente as coisas permitidas e proibidas. Não precisa ler. Basicamente diz que tudo que eu possuo, os carros, as casas, o negócio, algum dia nada disso será seu. Não é justo isso? Pronto. Agora, se puderem nos dar licença, eu gostaria de falar a sós com o meu genro. Que bom, não é? Querido, seja amável com ele. Posso lhe falar um instante, senhor? Eu acho que sei o que vai dizer, mas eu quero que saiba que eu vou tentar fazer a Wendy a mulher mais feliz deste mundo. Ora, isto não tem importância desde que tenha assinado o contrato. Surgiu um problema hoje, Loudon. Uma mulher chamada Nick Finn conseguiu liberdade condicional hoje da prisão de Rockford. E foi mandada para casa em Filadélfia. Quero que a leve de carro à rodoviária. É só isso? Só isso. Leve à rodoviária. Não vai perder mais do que uns 5 minutos. Quero ter certeza de que ela tomou o ônibus. Quem é ela? Uma cliente? Não, não. Este é um programa de ajuda à comunidade, iniciado pela empresa. Estamos tentando dar alguma coisa à comunidade. Como se fosse caridade? Exatamente. Esse não é o Sr. Worthington que eu conheço. Escute, senhor. Hoje é o pior dia para mim. Eu fiquei intrigado quando você e o Andy decidiram ficar noivos. Intrigado? O senhor pôs fogo na minha mesa. Eu não. Pois sim. O senhor irrompeu no meu escritório com uma lata de 20 litros de gasolina. Está bem, eu perdi a calma. Eu reconheço isso. Mas você tem um enorme potencial, Loudon. Sócio. Sócio principal. E sabe por quê? É de minha confiança. Tá bom. Tá bom. Eu acho que... Deixa eu ver. Acho que dá para ir entre o Gato Selvagem e a Hora do Almoço. Ótimo. Eu não me esquecerei disso. A operação embarque de prisioneiro é muito importante para mim. Mas lembre-se, você deve pôr a garota no ônibus pessoalmente. Tá. Não vá me decepcionar. Agora quem vai vender cigarro é você. Obrigada, Nikki. Não faça nada que eu não fizesse. E tem alguma coisa que você não tenha feito? Tchau, Melly. Tchauzinho, criança. Andando, garota. Oi, eu falei com você pelo telefone. Eu vim buscar o gato do Montgomery Bell. Ah. Ah, meu Deus! Esta fera comeu o gato do Sr. Bell? Não, Einstein. Este é o gato. Escute. É um animal selvagem da Patagônia. Aqui diz que estão praticamente extintos. Existem apenas 4 em todo o mundo. Aparentemente, esta espécie só acasala uma vez em cada 26 meses. Diz aqui que hoje é grande noite. Assine no chão. Sei, mas o que é que ele come? Na Seata, a mesma droga que os advogados. Uma jaqueta preta de couro. Um pente azul de plástico. Uma pulseira preta de couro. Um batom de cor vermelho, corpo de bombeiros. É tudo que você possui, garota. E tem que tomar muito cuidado que esse tom de vermelho eles não fazem mais. Ela mudou um pouco desde que aprendi há 4 anos. Continuo achando que estamos perdendo o nosso tempo. Talvez sim, talvez não. Sempre acreditei que havia mais alguém envolvido no caso. Acho que ela vai tentar descobrir quem era. Será que ela viu a gente? Visitantes proibidos além desse ponto. Só mais uma fechadura, né? E eu já tô livre. Só depois que você atravessar essa porta. Cai fora. Oi, oi. Eu vim buscar a senhorita Nicole Finn. É aquela ali. Agora eu estou livre? Agora você está. Ah, que legal. Vocês viram o que ela fez? Tragam ela aqui pra mim agora! Agora! Agora! Você quer que ela volte? Pensando melhor, não. Boa, menina. É, dá licença. Obrigado. Obrigado. Senhorita Finn. Por favor. Senhorita Finn. Por favor. O que é? Oi, o meu nome é Trott, Loudon Trott. Eu sou advogado da firma Worthington, Ferris e Clark. Estamos iniciando um novo serviço público chamado Programa de Ajuda à Comunidade. Programa de Ajuda à Comunidade? É. O que fazemos é dar a pessoas recém-libertadas como você condução para ir onde quiserem. Que legal! Esse aqui é o seu carro? É. Bom, não é meu. Vamos nessa. Não, é um carro da família. Imagina, eu nem posso ter um carro desse. Valeu, hein? É um carro bonito, mas é sofisticado demais para o meu gosto. Por favor, espera aí. Não, espera aí. Para. Para o carro, por favor. Não, David. Vamos no meu carro. Por quê? Tá na cara que o seu carro é carro de tiro. Vamos lá. Tá bom. Então vamos no seu carro, que tem escrito idiota pretencioso. Também não precisa bater a porta, né? Viária é bem em frente. Que legal, você tem um tigre. Não é um tigre, é um gato selvagem da Patagônia. Só existem quatro em todo o mundo. E daqui a pouco só três. Qual o nome dele? Oi, gatinho. Eu não sei o nome dele, eu só estou levando pro dono. Onde é que está o meu cinto de segurança? O que acha de Murray? Murray pro quê? Para ser o nome do gato. Só existem quatro, não vai poder ter outro Murray. Eu não tô certa. É, não deixa de ter uma certa lógica. Meu Deus! Segura aí, Murray! Cara, eu tô na contramão! Ah, o quê? Legal, um shopping! Você está maluca! Parando assim, ninguém vai arranhar o seu carro. É, tá bom. Ninguém ferido? Ninguém ferido. Laudo, não fica zangado comigo. É que eu fiquei engaiolada há 4 anos e fiquei meio louca, mas não vai acontecer novamente. Tem razão. Não vai acontecer de novo. Já que a gente está aqui, vamos fazer umas comprinhas. Não. Por favor. Não. O ônibus só sai daqui a 30 minutos. Eu não posso voltar para casa sem nenhum presente. A mamãe está pensando que eu estou fazendo compras. Fazendo compras? Por 4 anos? Uhum. Eu não posso voltar para casa com a mão abanando. Não vai pegar bem. Tá bom. 15 minutos e depois direto para a rodoviária. Promete? Prometo. Quem é você? Quem é o cara? Não sei. Nunca vi antes. Vamos. Não precisa forçar. É só teu jeitinho. Vamos embora, já está ficando tarde. Olha, o vendedor esqueceu de tirar as etiquetas. Nem reparei. Pronto, é isso. Já acabaram os 15. Vamos. Vamos, eu estou ficando preocupado com o gato selvagem da Patagônia. Com o Murray. A gente pega outro ônibus. Não. Não. Não podemos. Nem o de 1h45? Não, esse foi cancelado. Eu li no jornal hoje de manhã. Puxa, precisava tanto fazer uma coisa. Não. Peraí, a gente fez um trato. Você prometeu ir direto para a rodoviária. Eu vou. Mas é que eu tenho que dar um pulo até o 735 da 135, apartamento 6. É no Harlem. O que você quer lá? Nada demais. Pegar uma arma. Uma arma? Uma arma? Mas de jeito nenhum. Não concordo. Não mesmo. Não, desculpe. A gente não vai demorar nem meia hora. 10 minutos para chegar lá, 5 para fazer o contato. Não. E eu vou estar de volta com tempo bastante para pegar o ônibus da 1h45. E você nunca mais vai me ver. A não ser em algum sonho. Em pesadelo. Pesadelo é a palavra certa, senhorita Finn. Nick. Senhorita Nick. Não, senhorita Finn. Tá, senhorita, tá, qualquer coisa. É... Você já saiu da prisão há 23 minutos. Eu não sou advogado criminal, mas eu sei que isso é totalmente irregular. Isso é um absurdo total. Me encontra lá fora. O que você deve fazer é procurar um auxílio profissional. Quer dizer, procure um emprego, mesmo um emprego modesto. Peguei você! Ah, que foi? Peguei! Eu juro a você que não roubei nada. Vamos nessa, que o nível está ficando baixo. Mas o que é isto? Vitor, ora, eu não gosto desse cara. Bom trabalho, amigão. Valeu mesmo, hein? Obrigado, madame. Eu sabia que você não prestava. Laudon, eu estava pensando no que disse. Você tem razão. Chega de tanto problema na minha vida. Eu vou pegar aquele ônibus, voltar para Filadélfia. Começar tudo de novo. Agora você está tomando juízo. É. Valeu por tudo. Tchau, Murray. Eu vou sentir saudade. Espera aí. Eu vou te levar. Não, já fez muito por mim. Mas é que... Eu tenho que ver se você vai pegar o ônibus. Anda. Entra. Deixa eu dirigir? Não, mas de jeito nenhum. Tá bom. Talvez. Tá bom. Mas sem brincadeira, hein? Sem brincadeira. Promete? Prometo. Prometo, sem brincadeira. Laudon, olha só. O quê? Tchan! Oh. Aí, galera, tô na área! Eles estão fugindo. Oh, meu Deus, você roubou aquela loja. A gente tá indo pra onde? Você não entende nada de roubo. Roubar é ir direto pro caixa. Eu só peguei umas fitinhas. Isso é uma bobagem. Olha aqui, eu não queria fazer isso, mas eu não tenho escolha. Ah, é? Presa por um cidadão. Presa por um cidadão? Você é uma gracinha. Meu Deus do céu! Dá pra passar. Tá, tudo bem. Só não bate o carro. Gostou da manobra? Pode parar! Viu o que você fez? Saia do carro com as mãos para cima. Ai, seu guarda, graças a Deus achou a gente. Meu marido está tendo um ataque do coração e eu tenho que levá-lo ao hospital. O caminho é esse? Deixa eu ver sua carteira. Eu não tenho carteira. Sabe, eu só estava dirigindo porque era uma emergência. Ele não podia... Olha só. Me ajuda. Ai, dona enfermeira. Será que é grave? Ele é tão jovem. É, esposa. Eu preciso de informações. Estou muito paciente. Laudo. Laudo? É. Laudo, onde que é? Clear. Laudo? Clear. Senhora Clear, notou alguma coisa errada ultimamente com o seu marido? Olha, pra falar a verdade, ele nunca foi um galã, não, sabe? Mas ele... Ai, ele tá tão agitado, enfermeira. Faz alguma coisa, aplica uma injeção de calmante nele, pelo amor de Deus. Socorro. Como se sente, Sr. Clear? Minha roupa, minha carteira. Ah, sua esposa levou tudo para casa. Ela vai voltar mais tarde com seu pijama. Minha esposa? Ah, meu Deus, ela não levou o carro, levou? Ah, lindo carro. Ela deu uma carona para as meninas. Não. Ela não levou o Rolls Royce da senhora Worthington, levou? O Murray está nele. Harley, eu preciso ir para o Harley. Clear, não pode ir embora. Ainda faltam alguns testes. O meu nome não é Clear e eu sou perfeitamente bem. Eu sou o advogado. Sou o advogado, entendeu? E eu conheço os meus direitos. Eu vou para o Harley. Mas, senhor Clear... Senhor Clear... O que está acontecendo com essa porta? É só empurrar. Empurrar? Doutor Curry, compareça urgente no segundo andar. Táxi! Chegou rápido. Motorista, 735, rua 135 e depressa. Tá bom. Moço, tenho ordem de não aceitar passageiro sem calça. Ordem da companhia. Uma ordem acertada. 9 milímetros. Semiautomática. Somente 33 partes móveis. Que é para facilitar o desmonte e a limpeza. Menos de 1 quilo, cabe no seu bolso. Leve e é mortal, é a preferida das mulheres. Parece boa. É um centro popular Magnum 44 cromado, muito eficiente. Ah, espera aí que eu tenho outra belezinha. É o AK-47, um rifle soviético. E olha aqui, ó. O AUGSA, 45 milímetros. O que há de melhor em poder automático de fogo? Agora sim. É. Tá, olha aqui, ó. Tenho faca pra assalto, lâmina de 25 centímetros. Tenho rádio pra carro, toca-disco, CD, relógio, câmera de vídeo. Ah, tem também roupa italiana, que é roupa importada. Roupa da moda, minha senhora, aqui, ó. Grife, pô, mara. Você vai se casar? Vou. Amanhã, ao meio-dia, eu me caso com Wendy Worthington. Você? Não. O quê? Você se casando com Wendy Worthington? Não posso acreditar, não é o tipo dela. Conhece o Wendy? Claro, Wendy Discardale. Estive com ela no meu táxi. E só por ela ter viajado com você, acha que conhece qual é o tipo dela? Não disse que tinha viajado, mas que estive com ela. Pronto. Chegamos, são 6h50. Eu não tenho dinheiro. Ah, deixa pra lá. É amigo da Wendy. Thank you. você aí! Não, para! Não! Sai daí! Sai que isso não é pro teu bico, não! Sai daí! Tira a mão daí! Você aí! Para de pichar o carro! Escuta, cadê o Bird? Cadê o Bird? Cadê o gato selvagem da Patagônia que tava aqui? Cadê o gato selvagem da Patagônia? Aqui, ó. Murray! Vem, gatinho, vem! Droga! Para, sai! Vem! Espelho? Não! Espelho não! Com o Laudo? Não, sou o Laudo, não. Peraí, tu é o Laudo? Sou eu. Telefone. Alô? Laudo? Como vão as coisas? Ah, senhor Worthington. Houve alguns probleminhas aqui. Você cuidou direitinho do serviço de caridade de que falamos? Ainda não. A pessoa perdeu o ônibus. Não era isso que eu queria ouvir, Laudon. Mas ela vai no próximo. Eu garanto. Tira a mão daí. Entendo. Senhor, essa pessoa é muito perigosa? O latido dela é pior que a mordida. Sei, mas eu quero saber se ela morde. É importante que eu saiba disso. Eu ainda penso que todos nós ficaríamos muito mais felizes nos finais de semana se Nick estivesse longe, bem longe. Peraí, não faz isso, não. Ela vai estar no próximo ônibus, eu garanto, não tem problema. Eu espero que sim. Fale com o Andy. Laudon, onde você está, querido? Já terminamos a entrada. Eu estou em Scarsdale. Por que que vocês não querem... Ai, o prato principal. Pegou o anel? Não, ainda não. É que eu estou um pouquinho atrasado, amorzinho. Mas estará na entrevista coletiva, não é? Ah, mas é claro, pode ter certeza. Oh, meu rapaz, quer me dar um dólar? Querido, em que parte de Scarsdale você está? Querido, vou ter que desligar. Beijinho. Tchau. Tchau. Querida, onde ele está? Scarsdale. Peraí, voltem aqui! Voltem aqui! Preste atenção, seu desgraçado. Temos um problema. O traficante está no 6. Vamos indo. B de bola. 3-2-1-7-6-2-1-4-13. Tem cor de rosa? Cor de rosa? Espera aí, deixa eu ver. Tá bom, onde é que tá o Murray? Oi! Calma, que ele tá comigo. Você denunciou a filha da mãe! Na real. Nico calado! Os dois! Nem respirem! O nome é Laudon Trout. Trout. Trot, T-R-O-T-T, data do vencimento, julho de 89. Valor, 2.340 dólares. Não precisava. É um cartão dourado, idiota. Diz uma coisa, eu não vou ficar aborrecido, mas eu queria saber. Você é o anticristo, né? Pode dizer, eu juro que não fico zangado. Você é, não é? Anda. Ih! Não. Vem por aqui. Ah, eu só tinha que levá-la até a rodoviária. Espera aí, o Murray? Eu soltei ele da gaiola. Tá brincando. Ele tinha que ir embora, eu deixei que ele fosse. Ah! Anda logo! Sim, cara! Tá maluca? Se eu conseguir, você também consegue. Você é uma criminosa, eu sou um advogado fiscal. Eu vou ficar aqui, alguém já deve ter chamado a polícia. Eles são a polícia. E se eu explicasse? Explicar o quê? Que a gente estava comprando armas semiautomáticas roubadas com seu cartão de crédito? Ah! Vão colocar a gente em celas separadas, né? A gente não vai ficar junto. Calminha, doutor. Ninguém vai pra cadeia. Tá bom, deixa eu ver. O almoço? Já era. Tenho que encontrar o Murray, é o mais importante. Nossa, você anota tudo, é? Eu nunca vi isso, estou impressionada. Ah, mas que bom, porque eu estou vivendo para impressionar você. Deixa eu ver. A roupa já está resolvido e... Agora são as alianças e pronto. As alianças... Aliança? É, de casamento. Eu vou me casar amanhã. Que legal. Qual o nome dela? Wendy. Wendy é um nome bem bonito. Eu ia gostar de conhecer. Bom, vocês não têm muita coisa em comum. Ela é um ser humano e você uma força da natureza. Aqueles dois caras estão me seguindo. Devem ser loucos. Devem ser. É. No colégio a gente costumava se esconder assim o dia todo. Era para fumar, para contar mentiras e para fazer planos. Foi aí que você começou a matar pessoas? Espera aí. Eu admito que sou ladra, mas assassina eu não sou, não. Tá bom, tá bom. Eu fui incriminada, Loudon. Eu andava com um cara chamado Johnny, que era um malandro de segunda categoria. Ele descobriu tudo sobre um cara importante que tinha se metido em falcatruas, mas nunca soube o nome dele. O Johnny apurou tudo sobre o cara, conseguiu tudo. Conseguiu fitas, fotos, relatórios financeiros. Aí ele colocou tudo num cofre do banco e me deu a chave. Aí ele ficou irado e contratou um desgraçado chamado Raul para acabar com o Johnny. Raul colocou o corpo na mala do meu carro sem eu saber. Aí eu avancei sinal, a polícia me parou e encontraram o corpo do Johnny em pedaço na mala do meu carro. Classificaram de crime passional. Eu até gostava do Johnny, mas nem tanto assim. É, isso acontece. O Johnny nunca me disse o nome do banco nem o número do cofre dessa chave, mas o Raul sabe. Ele conseguiu arrancar do Johnny antes de acabar com ele. Então, eu tenho a chave e o Raul tem o número do cofre. É por isso que eu tenho que pegar o Raul. Você vai me ajudar, né? Ajudar você a quê? A limpar meu nome. A limpar seu nome? É só isso que você quer, limpar seu nome? É. Então, por que você não rouba um? Se você me ajudar, eu pego o próximo ônibus, eu juro, mas por favor, não vou voltar para Filadélfia como assassina. Tá, tudo bem, mas acontece que esse cara, esse Raul, ele parece ser um problema. A gente cuida dele, nós dois, vamos formar uma bela parceria, Loudon. Uma máquina de combater apoiados um no outro. Se a gente reparar direitinho, a gente vê em você um belo lutador, confessa. Bom, eu fiz um pouco de esgrima. Eu comecei no colégio. Meu pai nunca aprovou. Ele achava que não era coisa de homem. Esgrima. Tinha que ser. É, eu ganhei o campeonato intercolegial, mas o meu pai nunca foi assistir. Será que ele não ia gostar de ver você devolvendo coisas roubadas? Está torto? É. Ah, são os óculos. Deixa que eu ajeito. Ah, tá, tudo bem. Isso. Cara, que mãos lindas. Obrigado. Elas vêm com o braço. Esse aqui? É. Esse aqui? É. Esse aqui? É, o mesmo. Ah. Tudo legal? Tudo. Eu acho que sim. É. Você vai me ajudar? Ah, boa. Não, não, quero dizer... eu vou pensar no assunto. Se você me ajudar. A gente tinha um gato selvagem no banco de trás. Murray. Murray, você está lembrado do Murray? Ah, como é que fez isso? Isso é segredo. Continuam lá. O que será que estão clamando? Não esquenta. Você ganha por hora. O que trouxe? Ah, eu trouxe a codorna fria temperada e queijo de cabra em cubos com molho de azeite e tomilho. E para você eu trouxe arroz com cogumelos no creme de leite com bastante molho tártaro. Eu acho que você vai gostar. Tá tudo fresquinho. Nalgum, por que o nome disso aqui é Nuggets, hein? Eu não sei, Nigga. É um dos grandes mistérios ainda não resolvidos. Murray parece estar gostando muito. Toma, experimenta esse aqui com molho. Tá uma delícia. Olha ele lá. Ai, meu Deus do céu. Esses caras são grandes. São grandes, mas não tem a força disso aqui, ó. Vamos nessa. Começou a confusão. Vira e vai andando por aquela rua. Se olhar para trás, está morto. Tá. Anda! Nem pense nisso. Nick! Há quanto tempo, né, Raul? Agora peguem com a pontinha dos dedos e joguem no chão. Eu fui testemunha da batida. Eu achava que pelo menos deveria dar meu nome. Dirige! O quê? Entra e dirige. Qual é o problema? Deixa de bancar o inocente, que eu sei que você matou o Johnny. Como é que tá aí? Ele não enxerga bem sem óculos. Nick, não faça nenhuma loucura. Eu estou descontrolado e quero o nome do banco e o número do cofre agora. Eu já disse que quero o nome do banco e o número do cofre agora. Pra que isso? Ninguém nunca achou a chave. Querido, eu não sou idiota. Eu fiquei sentada nela durante 4 anos. Olha. Tá indo bem, hein? Obrigado. Não está, não. Está sim. Eu já disse que quero o nome do banco e o número do cofre. Nick, fica fria aí. A gente pode entrar num acordo. Tá, você pode me dizer o que, que tem no cofre, tá? É melhor você achar um lugar para estacionar. Aham. Ótimo lugar. Vamos indo. Vamos todo mundo para fora. Anda, anda logo. Que moleza. Anda. Vai para lá. Como tem maluco nesse mundo. Olha só onde aquele cara está pendurado. Não gostaria de estar pendurado na porta de um carro naquela altura. Continue andando quietinho, se encoste no carro. Me ajuda, me ajuda. Agora fala. Seu amigo está com problemas. Depois eu vejo isso. Depois? Eu não vou me preocupar com... Me larga, seu gordo nojento! Agora fala. O Tiffany fecha em meia hora. Lá na Madison. Na Madison? Naquele banco, cofre número 6111. Socorro, Trotsky! Ah, agora você precisa da minha ajuda, né? Como as coisas mudaram. Aldo, por favor. E aquele negócio de depois? Eu tava de dedinho cruzado. Oh! Hidrante, hidrante, hidrante, olha o hidrante. Por que não vamos ao banco primeiro? Ah, não. Nós já fizemos uma das suas. Nós matamos o pilantrão e o gordo e agora está na hora de fazer uma das minhas coisas. É isso que está preocupando você? Ah, não esqueça não, Ló. Não fizemos um grande favor ao mundo. Aqueles caras eram uma escória. Aliás, não eram escória, não. Para ser escória, tinham que melhorar muito. Nada disso. Nada disso. Nada disso. Duplo homicídio não estava na minha agenda. Olha só, eu tive uma grande ideia. Você me dá o número do cofre, eu vou até o banco e encontro você aqui na volta. Gente, assim ganha tempo. Escuta o que eu digo, sua maluquinha. Eu não vou deixar você longe de mim. Eu dei a minha palavra que colocaria você no ônibus e até que este momento glorioso aconteça, nós estamos juntos como que colados. Como Mutti e Jeff, como Batman e Robin, dupla sertaneja, feijão e arroz, hambúrguer e pão, goiabada e queijo, pastel e caldo de cana. O banco fecha daqui a meia hora. Tá. Muito boa tarde, Sr. Trott. Boa tarde. Como vai a senhora, sua mãe? A mãe. A mãe vai bem, bem. Amanhã é o grande dia. É. Parabéns. Obrigado, obrigado. As alianças estão prontas, senhor. Senhor, eu não estou reconhecendo uma dame. É uma convidada de fora da cidade? De fora? Eu sou a prima... Sou irmã dele. Irmã? Não sabia que o Sr. Trott tinha uma irmã. É que eu estava fora. Colégio interno? É, colégio interno. Na Suíça? Como? Perguntei se colégio era na Suíça. Claro, só podia ser. Que tal esse? Vamos lá, vamos lá. Hoje é nosso grande dia. Vamos deitar e bolar. Vamos lá. Por favor, eu queria olhar aquela. Adorei. É uma gracinha. Ficaria bem num tigre? Num tigre? Sem dúvida. Aqui está o senhor. Devo colocar na conta de sua mãe? Tá, é. Coloque isso aqui na conta também. Pra Murray. Tenha piedade. É uma espécie em extinção. O fecho está quebrado. Eu tenho que mandar consertar. Me dá minha chave aqui! Oh, meu Deus! A minha chave! Me dá minha chave! Volta aqui! Volta! Nossa! Minha chave! Volta aqui! Minha chave! Eu quero a minha chave, moça! Meu Deus, onde é que tá o carro? Onde é que tá o carro? Murray! Obrigada! Vem, vem, vem! Peraí, e o carro da senhora Worthington? E o Murray? Mais tarde, Loudon. Segue aquele furgão marrom, valeu? Vai levar 20 por fora se me disser o que está acontecendo. Não. Peraí. Você roubou isso da loja? E isso é crime grave. Obrigada. Eles vêm atrás da gente, hein? Loudon, você não entende nada. Eu vou explicar. Lá, o importante para eles são os diamantes. Esses, eles não querem que roubem. É por isso que eles colocam essas coisinhas para as pessoas levarem. É o que eles chamam de margem de prejuízo. Eles querem que a gente roube, é? Entendeu? Isso dá promoção para eles. É. Dá licença. Posso? Tá aí o seu fogão. Olha, mas essa não é a casa da Wendy Worthington? É essa. Como é que você sabe disso? Já estive com ela antes uma vez. Beleza, pô. Anda logo, cara. Anda. Isso é gostoso, não é, Buck? Muitas pessoas não ligam a mínima para as seguranças. Mas nós não. Loudon, essa aqui é a minha suíte. Você não devia entrar aqui. Por que está com essa roupa? Não pode ir para a entrevista assim. Pegou as alianças? Como é que vai? Wendy, meu Deus! Você é exatamente a coisinha que Loudon descreveu. Loudon, quem é essa mulher? Loudon, que vergonha. Eu pensei que tivesse contado a Wendy. Eu sou prima do Loudon. Nick Sutrot, do Strot de Atlanta com 3 T's. Beijinho, beijinho. Ai, adorei essa roupa que você está usando. Sabe, Loudon, ela é uma belezinha. Que bonitinha e que bestinha que ela é. Que coisa horrorosa. Gente! Loudon, você não falou nada sobre uma prima de Atlanta. Ah, é muito complicado. Alô, é da Sociedade Protetora dos Animais? Eu queria comunicar o desaparecimento de um gato selvagem. Ah, querido, a lista de convidados não estava encerrada. Está me escutando, Loudon? Não estou. Gato selvagem da Patagônia, visto pela última vez na quinta com 57. Ah, Loudon, mas afinal do que você está falando? O carro da sua mãe foi roubado em frente ao Tiffany's e um animal muito raro estava dentro dele. Ah, não. O carro de mamãe? O Rolls Royce? Eu vi tudo. Não se preocupe, senhorita. Eu já anotei a placa. Você anotou a placa do nosso carro? Eu tomei nota. Será que alguém pode ser mais burro? Peraí, eu não estou entendendo. Tchau, Buck. Tchau, Buck. Tenha cuidado. Tchau, Buck. Tchau. Gente, eu não vou resistir. Eu tenho que abrir esses presentes. Ah, estou curiosa. Lindas, 18 quilates. Olha só. Só sim. Foi a maneira que encontraram de desejar muitas felicidades ao casal. Gente, imagina isso. Que lindo. Eu nunca pensei que o Loudon fosse ficar noivo. Muito menos se casar com uma mulher. Achei. Mary! O Rose de mamãe! Logo, Ana, vem! Lado, onde você vai? Não se atrase para a entrevista, hein? O monstro! Chegamos. Vai me dizer o número do cofre agora? Não, só lá dentro. Ah. Vem. Isso não é justo. Ah, não. Por favor. Por favor. Por favor. Eu não posso continuar com essa mulher nem mais um minuto. Vem aqui abrir a porta, por favor. Eu tenho que entrar. Eu tô cheio de compromisso. Por favor, deixa eu entrar. Não faça essa cara, não. Por favor. Olha, eu sou um homem rico, rico e ocupado. Olha aqui. A gente tem muita coisa pra fazer em casa. Amanhã de manhã, 10 horas. Amanhã de manhã? Ótimo. Ô, Loudon, o que que é, hein? Você me dá o número e cada um segue seu caminho. Não, eu não posso. Eu dei a minha palavra. Eu disse que eu colocaria você pessoalmente naquele ônibus. E eu sei que este conceito não vale nada para você, mas de onde eu venho, a palavra de uma pessoa vale muito. Então tá. Eu também dou minha palavra. Amanhã de manhã eu venho aqui, abro o cofre e pego o meu ônibus, tudo sozinho. Tá mentindo. Como é que você sabe? Seus lábios estão mexendo. Vem cá! Você sabe o que eu tô achando? Eu acho que você tá afim de ficar comigo. É isso aí. Você tá afimzão de mim, mas não tá querendo admitir. Você tá achando que eu estou com vontade de ficar com você? Acha mesmo que eu quero ficar com você? Deve estar louca. Escuta, nem a sua sombra quer ficar com você, tá bom? Sou ex-presidiária, mas ele não me larga. Ah, cala a boca. Nós matamos duas pessoas e foi ele que fez o serviço todo. Eu que fiz tudo. Imagina. Ele é pai do meu filho, mas não quer admitir só porque é advogado. A entrevista. Eu dirijo. Oi! Oi! Ah, eu já entendi. Você tá mais preocupado com aquele seu apartamento do que em achar o cara que me armou assassinado, não é isso? Os meus problemas não contam. Tá me olhando o quê também, hein? Não! Loudon! Sou eu! Como é que você tá falando, hein? Não pode falar no telefone numa hora dessas. Passei 4 anos da minha vida num buraco, esperando uma grande oportunidade pra limpar o meu nome e me vingar. Ela ainda está na cidade? Não embarcou no ônibus de 1h45? Ela perdeu o ônibus de 1h45. Quem é ele? Não faz isso pra mim. Ninguém faz isso pra Nick Finn. Eu sei. Talvez minhas instruções tenham sido incompletas. Me dá isso aqui. Eu sou a senhorita Finn e não quero ser ofendida. Não mesmo. Eu tenho certeza de que ela vem. Sr. Trott, naturalmente nos preocupamos com quem permitimos que entre para o edifício St. Andrews. Descobri que a pontualidade é um ótimo indicador de caráter. Toda razão. É engraçado até que tenha dito isso, porque a Wendy é conhecida por sua pontualidade. Ambos somos. E é até motivo de piada entre os nossos amigos. Se sua noiva não está interessada no apartamento, tenho certeza que poderemos achar outra pessoa. Ah. Eu vou dar uma olhada lá fora. Ela provavelmente está procurando um lugar para estacionar. Deve ser isso. Fiquem conversando aí. Eu já volto. Nicole? Que é? Pronto, encontrei. Não tem problema. Não tem problema. É que eu tive que passar pelo hospital infantil. Estavam inaugurando a ala Wendy Worthington. Oi! Oi, gente. Desculpem o atraso. É que eu tinha assumido tantos compromissos. Vocês entendem, né? Não há problema. Por favor, sente-se. Senhorita Worthington, seu requerimento chama a atenção. Sua formação, escolas particulares... Precisa me ver gastando dinheiro para saber quem realmente eu sou. Agora, Sr. Loudon, vejo que trabalha com o Worthington, Ferris e Clark. Sim, senhora, eu já estou lá, deixa eu ver, há mais ou menos uns 5 anos. É, e se me permitem dizer, ele é o braço direito de papai. Que é isso? O esquerdo também. Aliás, é ambos os braços. Tac, tac. Toque, toque. Toque, toque. Quem está aí? Bom. Bom, quem? Não precisa chorar, não. A gente ficou com o apartamento. Quieta. Cala a boca. Bem, voltando à entrevista. Vocês pretendem ter filhos? Não. Não, agora não. É, talvez no futuro. A princípio agora não vamos, não, muito, sabe? É que nossas carreiras são bem mais importantes, né? Meu amor, você veio. Eu disse que o Andy tinha um gatinho, esse não é disse? Meu tigre. Ele está parecendo mais um tigre. Não. Tigre não. É claro que não é um tigre. Não é mesmo, é um gatinho. Ele é tão bem treinado. Oi, Tebby. Ele deve estar com fome. Ele comeu? Ih, eu esqueci de dar comida. Mas a gente compra alguma coisa para ele comer na volta para casa. Desculpe. Landon, você está aí? Sou eu, o Andy. Espera um pouco aí. Mas quem é esta mulher? Essa não é minha noiva. Quietas! Fiquem quietas! Quietas! É o pilantra e o gordo. Eu pensei que estivessem mortos. Landon, como vai indo? Diz que estudei em você. Agora calem a boca. Quero a garota. Quero a Nick. Diga ela para descer e trazer a chave. Falou que conhecemos os Butterwolves? Por favor, garota. Reclamar, vocês são reféns. Esse é o chá de panela. Está machucando meu pescoço. Raul, solta ela que eu já tô com a chave. Nick. Ou solta ela ou nada é feito. Você não é de Atlanta. Não, eu não sou de Atlanta. Quem é você? Não esquenta a cabeça, eu não sou ninguém. Fiquem todos calmos, estou apenas trocando as pessoas. Então? Eu tenho certeza de que estava aqui dentro. Anda logo com isso. Puxa vida! Nick, por favor! Eu, hein? Isso conclui a nossa apresentação. Landon, conseguimos? Na opinião de vocês, são exploradas como mulheres? Isso já vem acontecendo há muito tempo? Como vocês se relacionam com os clientes? Oi, Sr. Bell. Ah, está ele. Entre, filho. Estávamos à sua espera. Você nunca tinha vindo aqui em cima antes, tinha? O condomínio é de todo mundo? Na verdade, sou dono do quarteirão. Desculpe a bagunça, mas recentemente perdi Elwood, que cuidava da casa. Despedido? Não, eu perdi mesmo. Creio que... está em algum lugar da ala oeste. Algumas vezes à noite, me parece ouvi-lo chorar. Não é uma pena? Na verdade, eu pretendia convidá-lo a vir aqui há mais tempo, mas sabe que viajo muito procurando pelo mundo animais em perigo que precisam da minha ajuda. Como o caso do gato selvagem da Patagônia que pedi que fosse buscar. Sr. Bell, eu tenho notícias horríveis, horríveis. Não diga. Eu acho melhor sentarmos. Apanhei o gato como eu havia prometido, mas aconteceu uma coisa horrível. Bom, na verdade foi uma mulher. Eu devia levá-la até a rodoviária e... O Murray? Ele está aqui? Claro, ele passou toda a noite aqui. Sua noiva o trouxe. Na minha noiva? Oi, doutor. Como? Eu já disse. Eu tenho meus meios. Está tremendo, Laude. Quer beber alguma coisa? Às vezes é bom para aquecer um pouco. Que cidade maravilhosa. É uma cidade de infinitas possibilidades, especialmente na chuva. Dizem que dois pingos de chuva nunca são iguais. Na verdade, senhor, eu acho que são dois flocos de neve que nunca são iguais. Na verdade, eu penso que nenhum nem outro. Não existem dois amores iguais. Por exemplo, adoro esta cidade violenta. Eu gosto de mulheres que amam. Gosto de mulheres que se recusam a amar. Sopas exóticas, dia das bruxas. Gosto de todas essas coisas diferentes. Nenhuma mais doce que a outra. A vida é maravilhosa. Eu sei a que se refere, senhor Bell. Eu acredito que saiba. Ela é extraordinária. Extraordinária. Para não envelhecer, seja graciosa. É o dia de hoje. O melhor da minha vida. E ainda não acabou. Precisava disso. Quanto tempo estive fora? Puxa, está na hora de levar o Murray para cima. Querem me acompanhar? Com tanto prazer. Tem sido meu sonho há decênios criar um refúgio aqui mesmo na cidade, onde espécies em perigo pudessem procriar livremente. Já salvei mais de 27 espécies até o momento. Esperemos que nosso amigo Murray esteja com muito amor para dar esta noite. Me parece que sim. Está no ar. Minha nossa! Eu acho que dessa vez o Sr. Bell exagerou. Não vou encontrar uma floresta tropical melhor do que esta em nenhum ponto da cidade. Mas eu não sabia que isso aqui era... Meu Deus do céu, que coisa! Você conseguiu, hein, Murray? Está em casa. Ele gostou de mim. Venho, por aqui. Eu tenho um duplex de dois quartos no lado leste. Tem uma sala que não é tão grande como isso aqui, claro. Ah, também tem uma cozinha do lado da entrada, mas também não tem tanta planta como tem aqui. Murray! Vem aqui, bichinho. Olha ela lá. É uma tremenda gata, hein, cara? Apaixonada por você. Acho que já está na hora de eu ir andando. Fiquem à vontade. Boa noite. Boa noite, senhor Bell. Eu já vou, querida. Desculpe o atraso, mas eu estava com visitas e ele custou muito a chegar. Sr. Bell, onde é que a gente está? Onde... qual é o... Sr. Bell? Parece que é por ali, né? Não, não. Onde é que é o oeste? Oi. Loudon, tem muito tempo. Muito tempo? É. 4 anos. É muito tempo. É. Muito tempo. Eu vou demorar só um pouquinho. Depois eu vou direto ao promotor público com todas as provas. Aí eu vou copiar tudinho e levar para todos os jornais. Eu já estou até imaginando as manchetes. Linda garota inocente resolve crime misterioso. O que você acha? O número do cofre? 6111. Um momento, por favor. Acha que vai dar pra gente sair no noticiário das 6 horas? Nossa, eu nunca apareci na televisão. Será que dessa vez é a minha chance de eu ficar famosa? Será que vai dar pra minha mãe me ver lá na Filadélfia? Ela vai comentar com meu tio John, com a minha tia Sally. Eu não tenho muitos parentes, mas vai ser muito legal se os poucos parentes que eu tenho puderem me ver na televisão. Vai ser legal. A gente vai ter que sair da cidade para pegar um pouco de sol. Acho que ia ser muito bom para nós dois. Olha, olha só para mim. Depois de 4 anos, eu estou parecendo um fantasma. O sol vai melhorar a nossa cor e vai dar uma relaxada na gente também. Não acha? Por que você fuma tantos cigarros, hein? Vou fazer o que com eles? O que você tem? Eu vou casar com o Andy Worthington daqui a 2 horas. Como programado. Como programado. Você não vai abrir? Não. Não interessa. Você não pensou que eu... Quer dizer... Eu não pensei nada. Viu? Se a gente vigiasse a rodoviária, ia encontrá-la. É isso que pretende dizer ao capitão. Hã? Que foi ideia sua? E foi? Mas não foi mesmo. Foi sim. Não foi. Foi sim. Não foi, foi mesmo. Sim. Não foi. Foi sim. Tá legal. Tá legal. Quando isso acabar, eu vou pedir transferência. Deixa comigo. Eu bato a máquina pra você. Não preciso esperar. Não, eu tenho que ver você embarcar. Olha, faça contato com o policial da condicional e se registre na agência de empregos. Talvez consiga trabalhar numa veterinária. Você parece ter uma inclinação natural para lidar com animais selvagens. Última chamada, ônibus para a Filadélfia. Bom. Sua vida está chamando. É, eu preciso ir. Até mais. Não esquece o cinto de segurança. Siga! Anda! Cala a boca! Vamos lá. em ruínas. Oh. Desculpe, eu não estou vendo nada. O que foi? Você não está vendo. Está tudo amassado. Está arruinado. Todo arruinado. Então, decidiu se juntar a nós. Rogers, não vou mais precisar daquela espingarda. Algum problema com o programa de ajuda à comunidade? Tudo certo. Oi, Rogers. Até que enfim. Oi. Por onde você andou? Ah, desculpe, querida. Eu me atrasei fazendo um servicinho para o seu pai. Eu liguei para você a noite toda. Bom, eu estava na minha despedida de solteiro. Sabe como é? Estava dando meu último grito. É, pode ter certeza. Você viu as damas de honra por aí? Não. Olha as palavras que escrevi para a cerimônia. O que o mundo precisa agora é amor? Não, não, isso eu digo. Você diz... É a única coisa que existe muito pouco. Para! Oi! Motorista! Eu estou cansado de policiar bares. É, até já tentei os serviços de roubos, mas foi pura perda de tempo. E como vamos crescer, garoto? O que o mundo precisa agora é de amor, doce amor. Não, não apenas para alguns, mas para todos. Parem, parem! Para! Vamos lá! Rápido, rápido! Vamos lá! Segue aquela limusine! Loudon, Wendy. Todos nós conhecemos a frase feitos um para o outro. Quem a criou poderia ter pensado nestes dois jovens maravilhosos. Imagine uma garota bonita como essa esquecer o dia do casamento. Loudon! Abre o portão, tá legal? Abre logo essa droga! Tem uma coisa que eu preciso te mostrar. Loudon! Ah. Pare, Nick. Me dê o envelope. Esse é o seu olhar inteligente? É o máximo que você consegue? Nick, Nick, não nos obrigue a tirar de você. Nick, não nos faça tirar de você. Olha lá! O quê? Talvez Bart Bacala esteja certo. Amor, doce amor. Talvez seja realmente a única coisa que exista, muito pouco. Ei, esta é a casa dos Washington. O que é que está acontecendo? Ei, esperem aí. O Andy me deu uma chave. Eu estive com ela no meu táxi. Não! É a primeira vez que eu vejo essa dona com a boca fechada. Vamos acabar com ela como fizemos com o namorado. O prazer vai ser meu, meu irmão. Chefe! É o gato de novo. Murray! Não, de novo não. Polícia, vocês estão presos. Tô indo. Valeu, Murray. Quietinhos. Me dá. São os direitos de vocês. Se existir alguém aqui que saiba de alguma razão que impeça este casamento... Eu! Eu tenho dois motivos. Primeiro que o pai da noiva é o falsário e o assassino. Meu ex-namorado Johnny descobriu que ele estava roubando dinheiro de alguns dos fundos das empresas dele. De modo que ele pagou dois vigaristas chamados Raul e Benny para acabar com Johnny e colocá-lo na mala do meu carro. Eu fiquei 4 anos na cadeia por causa disso, enquanto esse vigarista aí ficou livre. E o segundo motivo... O noivo está apaixonado por mim. Loudon, diga que não é verdade. Bom, eu não posso. Wick! Ela é maluca! Vejam como está vestida! Ela não pode provar nada do que disse. Pode sim. Leitura interessante. Agora, quer nos... Eu não vou a lugar nenhum. Eu não queria que isso acabasse assim. Você devia apenas colocá-la no ônibus. Loudon! Obrigado. Jeanette! Vai tomar conta de mim, Buck? É claro que sim. Sou muito musculoso. Quem tá ganhando? Eu ainda não sei. Tomara que seja você. Obrigado. Depois disso, nós vamos para Filadélfia, tá? Eu tô com saudade da mamãe. Tá bom. Deixa eu andar logo. Oi? E aí? Vocês estão juntas? Estamos! Isso é pelos 4 anos que roubou o Nanique? Isso é por mim! Ah! Come um pedacinho. Tá uma delícia. Então, vai pedir a transferência? É. Eu vou falar com o capitão amanhã de manhã. Amanhã é domingo. É mesmo. É melhor esquecer. Depois, o que você faria sem mim? Hein? Podia abrir, como você mesmo sugeriu, uma clínica veterinária. E o nome podia ser Centro de Tratamento de Animais. Eu ia cuidar dos animais e você ia cuidar de toda a grana, da contabilidade. Toque, toque. Quem está aí? Eu te. Eu te quem? Eu te amo, Nick Finn. Oh, você é tão gracinha. Toque, toque. Laudon. O quê? Dá pra me fazer um favor? Aham. Cala a boca e me beija.